apaixonar. Ai, ai, ai, ai, ai, por toda a cidade vou anunciar. Procura ouvir pra me chamar de, pra me acordar com bom dia. O ar ligado, um filme na TV, fazer amor. Vocês,